party, party, party, party, party. Não quero que seja o agente de minha morte, minha morte, minha morte, minha morte, minha morte, minha morte, minha morte, minha morte. Morrer para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Seu gênio poderia ser útil aqui, útil aqui, útil aqui, útil aqui, útil aqui. O objetivo é a conquista! Conquista! Conquista! Você é um grande cientista. Você é um grande cientista. Você é um grande cientista. Você é um grande cientista. Você é um grande cientista. Você é um grande cientista. Há muitos desafios aqui para conquistar. Conquistar. A poluição, a deterioração, os males que afligem a humanidade, tem a humanidade, tem a humanidade, tem a humanidade. Se pudesse convencê-lo de que a paz é a maior das conquistas, das conquistas, das conquistas, das conquistas, das conquistas, das conquistas. Não se ensinam coisas novas a um macaco velho, a um macaco velho, a um macaco velho. Mal é sempre lembrado, mal é sempre lembrado, mal é sempre lembrado. O bem é tão difícil de ser reconhecido. O bem é tão difícil de ser reconhecido. O bem é tão difícil de ser reconhecido. O bem é tão difícil de ser reconhecido. Para trás! Morre comigo, comigo, comigo, comigo, comigo, comigo, comigo, comigo, comigo, comigo, comigo. A morte é a solução, a morte é a solução, a morte é a solução.